decolagem da 17, 120 graus com 099. Vitor Juliette decola aos 4-2, controle agora é 120, décima 8. 120, decano para 2-1-0-9. Confirma, a mensagem foi para o 6141 ou não? 6320, desce para 2012, livre o sinal de SXA, reporte estabilizado. Sem problemas, 6320 copiou? Copiou, cortesia também, mas vai ser tudo ao mesmo tempo. Sem problemas também. 94, pulsorizado Galeão, 360, via Peso 1-0, decola pistola 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1-20-8. Autorizado nível 360, abertura 10, saída da El, linda, vira para a direita. O setor de saída 1208, configuração, olha, gol no 394. 5506, gol no 394, aborda e puxa. 5506, chamada para o espectramento, gol no 394. Leão 1-41, livre de restrições às frentes, desce para 3.000 pés, no ajuste 1012, redução velocidade 1809. Ok, 1080, descendo 3.000, estado 1012, Leão 1-41. Controle Salvador, boa tarde, é o trip 5595. Trip 5595, adiciona identificação, a chegada é a Mário, desce aos 50. 050, 5595. 9632, somente para informação, tem um helicóptero, vai cruzar com um helicóptero a 500 pés, na posição de 12 horas, uma milha, não interferir na sua aproximação. Gente, obrigado pela informação, 6320. Tele matando, prossiga. Agora eu vou margiando até o Imbuí, até 500 pés, tá? Via paralela. Gente, já tem como se afastar um pouquinho à esquerda, meia milha em relação ao ILS? Tá, eu vou até o mar e volto já. Tá, eu vou até o mar pra não interferir. Bom, se eu se afastar, seguir uma milha mais à frente, não tem problema não. Ok, vou afastar então. Além de informação, o hotel Limatango tem uma aeronave do Chané, Airbus 318 agora em Duna, 2000 pés. Tá ciente, tá visual com a aeronave. Estabilizado o localizador, né? 320. 320, somente para informação, vai ter tráfego após o uma milha após o marcador externo, à sua direita 500 pés, não vai interferir na aproximação. Completa final, chama a torre no 8612. 8612, mais uma vez, obrigado. Aqui, 3.641. 1.041, desce para 2.012, lixo na LSX, reporte estabilizado. 2.012, reportar estabilizado. M6320, confirmando o chamou a torre? Chamamos, estabilizado. Sinal do ILS 6320, baixado, checado. Cliente, o Chané 6320, já avistado, autorizado o pouso na 10 do vento 110 graus, 109. Bebe o pouso na 0, 6320. Tarde, o Chané, identificação. Está presente pro de pelô, deixando para 4.000 pés. Está presente pro de pelô, deixando para 4.000 no ponto ideal. Obrigado, querido. Poderia ter estimado para o nosso estado. Agora até o Imbuí e vou voltar do Imbuí até o ponto pela paralela. Gente, já vai manter essa proa até o Imbuí? Vou manter essa proa até o Imbuí e prosseguir retorno 180 até aqui. Gente, somente para informação, tem o tráfego do Mike e Juliette Romeu. Está afastado do seu tráfego. Em relação, 11 horas 4 milhas está pairado nessa região, seria a próxima liberdade. Ah, ok, ok, eu vou aqui no Imbuí, não, pertinho, só aqui perto do cabe, é bem próximo. Sim. Três cópia aguarda. Guarda. Aqui Luiz, com o número pé, Salvador, Salvador, está autorizado. Cola pistão no 7, curva direita, corredor axé, controle 120.8, aciona 0116. Juliette Romeu, prossiga. Juliette Romeu, nós temos o tráfego do hotel Limatango, a 1.000 pés próximo ao Imbuí. Limatango está mantendo 1.000 pés, o Mike Juliette Romeu mantém 500 pés para manter a separação com o tráfego. Na caixa d'água aqui em cima tem um container parecendo um caixa de fósforo, não está se encontrando no momento. Não, não, é isso que eu estou perguntando. Vocês estão nesse seria um provisório, né? É, provisório há alguns anos, 4 anos só. 2 anos, você foi de Salvador, já tem uns 4 anos que vocês estão aí. Gente, o Mike Gillette Romeu. Eco, Sulu, novembro, ciente, aguarda a cópia no pátio 5, confirmando. É, transporte firme? Paulo Salvador, eu vou no 333, autorização São Paulo, 360, centro da Ordem. É, 6320, no solo 5, no lift para a direita, chama o solo 1219. 219. Guadão 336, número 4 para cópia. Guadão 33. Eco Zulu November, ponto cópia. Eco Zulu November, autorizado Guanambi, nível de voo 085. Pistão no 7, curva direita pelo corredor Axé. Controle 120 decimal 8, transponder 5474. Travou. Eco Zulu November, no corredor Axé mantém restrição de 1000 pés. Para acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 6. Voo no 754, ponto cópia. Passa pro voo 1924, está com 2 horas de 5 de autonomia, Fernando Salvador, 1 e 4 a bordo. Prossiga controle. Sendo para 3000, ajuste no 012, livre de restrição. Ciente. Eu vou no 924, está atualizado para o 924. Voo no 924. Liberdade, não pode deixar ele com 3,5, não tem como. Livrou, 6320. Voo no 600, após o voo no 924 para completar, tá agora autorizado a iniciar o putback, sempre pronto para táxi. Bom, lógico, 6320, livrou. Passada 6320, autorizado a ingressar na Juliette, remota 1-3. Juliette, remota 1-3, 6320. Voo no 754, ponto cópia. Voo no 754 autorizado Campina Grande, nível de voo 390, via Upezulu 10. Pistão no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 120 decimal 8, transponder 5463. Autorizado Campina Grande, 390, Upezulu 10. Decolada 10, curva esquerda, saída Puca, Zipar, 208, controle 5463. Voo no 754, cotizamento correto, estamos voltando para possível acionamento. Tá, 3216, possível acionamento, 09, aguardando a seguinte. Tá, 3216, aguardo possível acionamento. Aguarda. Confirme voo no 754. Bom, 1806, autorizado Aracaju, nível de voo 230. Pistão no 0, curva esquerda, saída Puca, chamo, após amo, direto Aracaju. Controle 120 decimal 8, transponder 5511. Tá com pronto o barulho, tá bom pra regressa na da bata. Bom, no 336, obrigado, São Paulo, nível de voo 360, via Upezulu 16, pistão no 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Bridge intercepta Upezulu 16, controle 120 decimal 8, transponder 5531. São Paulo 360, Upezulu 10, decola, curva direita na Dayol, Leda Brida, pode vir de Upezulu 16. Controle 208, transponder 531, mano 336. Voo no 336, cotejamento correto, estamos pronto para possível acionamento. Tomaremos na forma. Então, 3216, autorizado pushback acionamento, estamos pronto para táxi. Autorizado, estamos aguardando o momento retirado do fim, está 3216. Ciente, reposte quando iniciar o pushback, por favor. Será reportado, 3216. Próximo é Juliette, 6141. Oceano 6141, não mantém a posição. Ele vai manter, vai ser bem. Quatro, decolou na sua escuta. Bom, 924, boa tarde, está sob contato radar, saber o 3. 350 saída Pucajama Zumbi. 350 na saída Pucajama Zumbi, 24, thank you. Bom, no 600, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118 decimal 6, ajuste de altímetro no 012. Do, da cabeceira, não interferirá na sua aproximação, chame agora a torre 1862. 73. Via 210 da Oxa, acione identificação, desce para o 050 na proa de TAP. No 600, eu mantenho o ponto de espera. Vila, estou aqui próximo ao farol de Itapuã. Gente, o senhor vai voltar para a área do rei da Pamonha? Por enquanto, eu vou permanecer aqui por mais uns 2 minutos, só para filmar aqui e depois eu tenho aí para lá. O senhor vai manter o no 1000 ou 500 pés no setor do farol de Itapuã? O no 1000 pés. Gente, para informação, tem o tráfego do Exo November, está decolando agora da 17. Ele vai manter para o hotel no 1500 pés. Mantém o setor, o hotel de Matango, no 1000 pés. Todos vão com a decolagem do mesmo aqui, vai manter o setor aqui. 5595, passando externo, tem baixo checado. 5595, estou renovando 862. 386. Controle, ele está passando o Exo November, decolado na sua escuta. Zulu November mantém o rumo de decolagem até 1.500 pés. Tem o tráfego do hotel de Matango, 1.000 pés sobre o farol de Itapuã. Possível. Impossível ser estimado de pouso o Zulu November e a proa ideal de destino. Proa 276, o pouso é mais 1h35. Gente, a razão de subida que o senhor faz empregar? Depois. Gente. Controle, o hotel de Matango? Hotel de Matango para você. Agora, se a senhora me permitir, o cruzamento da pista, estou visual com o tráfego na final da 10, até Lauro de Freitas, para fazer a colagem de Lauro para o Rei da Pamonha. O senhor vai manter então o setor aguardando o Alfa Tango da Trip. Mantenha o setor do presente hotel de Matango. Vamos, o setor está aguardando para iniciar o cruzamento. O avião do presente está autorizado a seguir direto o farol de Itapuã no 1500 pés. Zulu November copiou? Confirme pro Zulu November. Autorizado manter o no 1500 pés direto farol de Itapuã, é pro Zulu November. Confirme farol de Itapuã ou farol da Barra? Farol da Barra, farol da Barra, é pro Zulu November. Hotel de Matango? Matango. Tem o setor, chame agora a torre 198 decimal 6. Tanto de meia, senhora. Após a passagem do Airbus 320 da TAP, aguarda autorizado inicial pushback, chame o ponto para táxi. Pode ser autorizado, Goro 754. Outra vez aqui do farol da Itapuã, foi autorizado para cruzamento, para filmagem a 1.000 pés, Lauro de Freitas. Eu mantenho o visual com o trip na final da 10? Pelo Duna, o senhor vai interceptar a chegada bomba na posição pelo 5626. A pergunta foi se eu posso manter essa velocidade até pelo, passar pelo com 240. Tá livre, 5626, da presente desta 3 mil pés, ajuste 1012. 3 mil, ajustando no 012, manterá a velocidade até pelo. Quando iniciará a redução. Obrigado. Estamos com o campo, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec chama a torre 98, decimal 612. 286, grato, boa tarde. Boa. Continuar o táxi pelo pátio Índia, no ponto de Cidadão no 0, semi-torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro no 012. Pátio Índia, ponto 0186, ajuste no 012, tá 3216. Pista 17. Passará 2017, Victor Mike Quebec. Novamente, carro para o cruzamento do campo, retorno na tela. 5 cruzamento do campo, reposte, livrando o eixo da 1028. 1028, é a ponta larga. Ser uniforme. Quente. Estacionamento, posição 3. 1336, aguarde para o estacionamento. Guardando 33. Para o táxi 1394, POB 7-check, autonomia de 3 horas e 50, alcança. 1394, autorizado o táxi via pátio Índia, no ponto de escada da 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste altímetro no 012. Salvador, 35595, livrou? 35595, chame, falo com frequência 1219. 219. Como está Telematango, prossiga. A senhora me autoriza a permanecer por 5 minutos nesse setor aqui? Telematango autorizado, mas evite a final da 10. Não, eu vou deixar ali da 10, só aqui na cabeceira mesmo, só para tirar uma filmagem por 2, 3 minutos. Evite o final da 17 também. Tá ciente, vai evitar a Telematango. 210, livre de restrições à frente, desce para 3 mil pés, o ajuste 1012. Para informação, o senhor vai cruzar com o tráfego, posição de 1 hora 22 milhas no rumo oeste, mantendo no 1510, com Papa Alfa 3-1. Informação aérea, guarde cópia. 0 grau, 099. Livre pouso 17, Quebec. 2 Salvador, tanto 3206.01 no 0 pronto. 3206, autorizado a LMT. LMT, tanto 3206. Voo no 600, informa o tráfego no setor norte do aeródromo a 1000 pés, não vai interferir com sua decolagem. 1-2. Boeing 737 após a passagem do Boeing 737 da Gol Sul retaguarda, autorizado iniciar o pushback acionamento, chama o tronco para ataque. As aeronaves compactas e autorizadas como táxi 333. Controle 1600. Mantenham no meu pé, aguardando cruzamento com o tráfego da Oceania. Está agora posição de 11 horas, 8 milhas, no rumo nordeste, livrando 050 para 3 mil pés, o Airbus 318, mantendo ainda a escuta do controle, o Exulon November. Completa final, chama a torre 8612, é bom pouso. 8612, obrigado, também um bom trabalho, senhor. Amém. Controle, boa tarde, eu vou no 600. Vou no 600, boa tarde. Está sob contato radar, Sabel 370, saída Puca, Jamos e Paz. Puca, Jamos e Paz, vou no 600. visual com o Zulu 9, 6210. Agora somente cruzamento com tráfego para ter liberação para descida. 40 bordos, funcionando 24 horas, alterna Monte Claro. Tio 526, aguardando aproximação, aguarde pista livre, cheque 3 pulso. Baixado e travado, aguardando pista livre. 32 no meio, autorizado decolagem de pista 10, vento 130 graus, 09 nós. Tio decolagem, 32 no meio. Essa que tem reporte estabilizado. 2012, reporte estabilizado aqui, 62 no meio. Zulu November, tráfego já ultrapassado, suba sem restrições ao 085, na proa do destino. Rolou 366, informe se nada para início do pushback, por favor. Estou mandando a aeronave, senhora, em como passar na retaguarda. Já passou, Rolou 366. Tá bom, então inicial, vou dar uma atenção, muito obrigado. O pré-formação 336 está transportando o óculos. Afirmativo. Triple 5626, autorizado, pouso, pista 10, vento 130 graus, 099. 06, aguarde táxi. Salvador, o 3216 boa. 3216 boa, está sob contato radar, Salvador 370, sai da Momo, Albo Frutti. Momo, Albo Frutti. Né? 6210 estabilizado. Assim, completa final, chama a torre Renan 8612. 86, boa tarde, Xané 6210. Boa tarde, bom pouso. Valeu, Matheus Consciente. No solo, 09. Salvador, boa tarde, Xané 6210, mas milha pra cima. Xané 6210, continua a aproximação, aguarde pista livre. 6210 na escuta? Bruno 394, pode revisar a linha aberta e decolagem imediata. 6294, nós temos uma aeronave passando o externo agora, aguarde distante. 5626, no solo 10, ele fez pela direita, chama o solo 1219. São 3205, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Pesulu 44. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Eudes. Controle 120.8, transponda 5476. Tapapá, mantenha nível de voo 105 em condições visuais. Está um minuto da terminal Ilhéus, então passa agora para a frequência de Ilhéus, na frequência 1201. Para perceber estacionamento. 35626, autorizado táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 05.